sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80. Convidamos todos vocês a passear pela pop rock dos anos 80. Começamos então hoje com os XTC, Senses Working Overtime. Agora o tema Words Altered Images. We'll be right back. time there. The world's all alone, she's needs you there. What set you free or brought you to me, babe? What set you free? I need you here. Foi o rebelde Billy Idol, Rebel Yell. Agora Shy Boy, Bananarama. Yeah. Acabamos de ouvir os Hot Chocolate, Girl Crazy. Agora Freeze Frame, J. Geils Band. Down.

foi o tema What I Like About You, os The Romantics. Agora Belinda Carlisle, Summer. You know the kind you feel about and have to laugh. Bella Kim Wilde, View from a Bridge. Agora o Cheap Trick, If You Want My Love. Oh! ouvimos Melissa Manchester, You Shoot Her, How She Talks About You. Agora, The Other Woman, Ray Parker Jr. My life was fine, yes it was, till she blew my mind.

Escutámos a Joan Jett com o tema Crimson and Clover. Agora Jackson Browne, Somebody Baby. Somebody's baby. that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes, in some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. Foram os Alan Parsons Project. Agora, Olivia Newton-John, Make a Move on Me. Please. I was dreaming. I saw the sky was bleeding. I heard the screaming, yes. Dum dum dum dum. Last night the world was crying. I heard the children dying. Of course, I heard the screaming, yes. Dum dum dum dum. Midnight. No more, no more. Again. No more, no more. Dum dum dum dum. G. There's a ring around the sun, and it looks as we're going back to where it all began. Of course, I heard the screaming, yes. Midnight. No. Agora ouvimos Johnny Warman, Screaming Jets. Vamos agora escutar Stepping Out, Joe Jackson.

enchendo o Rio Nilo. Foram os Capital Inicial. Agora Biquíni Cavadão, Chove Chuva. Digue, digue, digue o que acontece. coçar quando eu fumo marihuana, como eu fico. Além do que me acontece, me chapa, faz olhar, me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machuca, então. Nobody move, nobody get hurt. Respeita a bomba, deixa no lugar. Eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do raga. Porque quem gosta disso já nasce no sangue, rapaz. Eu se é lobo roubando com tiro é que chama. Porque ele quer me impedir de fazer fumaça, então. Se liga, meu irmão, essa é a situação. Sinto cruvido, raio, peso do refrão. Tenha o respeito. Agora vamos escutar o delírio Telex. Eu não tenho culpa se você foi ficar louca da vida. Eu não tive nada a ver com o que te aconteceu lá em Ubatuba. Foi só delírio. Você pensou que era delírio, era eu que estava mesmo te amando. Eu só sei que foi bem no meio da paisagem. Eu não acreditei e achei que era tudo bobagem. E de repente aquilo aconteceu. Só delírio, só delírio. Sabe como é? Só delírio, só delírio. Sabe como é? acabamos de ouvir os Brahma Asagi, Mar de Sede. Agora os Corpo Diplomático, Féria. Mas andas, mas andas em uma bela e bela cruzada. selo. Importância dos notáveis. Jorge morreu. Jorge morreu. Ela tinha a sua cara. Ela tinha a minha cara. Ele era ninguém. E a vida se afiava. Jorge Julia passou à frente da ventania, entoando o refrão e uma velha melodia. Acabamos de ouvir os UHF com o primeiro single da sua carreira, Jorge Morreu. Agora terminamos a nossa viagem no Expresso 80. Mas não se esqueçam, não fiquem tristes. Para a semana, à mesma hora, no mesmo local, cá estaremos de novo. Acabamos então o programa de hoje com Atmosfera, os Tomcat. espera. O mar, o ar e o sol vão escutar-se.